Primeiro round eu tô a pompa de uns mano que só metem bronca. Ei, espero que você não se dê mal, enfim. Ei, puxa o ferro igual cê viu no filme e joga merda nos ventilos. A ilusão que te convém, achar que o crime é bom, então vai tentar. Ouro de tolo é sem valor, se achou que era bom, se ferrou, começou com 10. De idade mete as caras do 18, não passa. Quem muito corre, canela marre. Espero que você não se dê mal, Zona Leste, fim do túnel, mal aqui impera. Sobrevivendo na calada, ressurgiu das trevas. O santo da favela, de ciclone e a barreta. Atitude é pra quem tem, entra sem dar seta. E por dinheiro vende a mãe, o pai nem pede tia. E se complica com a polícia, o olho come e pisca. Moleque envolve cedo, tem a manha, puxa o dedo. Dá as costas, liga o isqueiro, nem conhece o medo. Apetitoso pra caralho, ambição em cima. E sem doutrina, só com as mina, whisky, cocaína. Moleque não se toca, inimigo da escola. Assunto predileto, na TV e na fofoca. Sonha bem alto, futuro promissor, é claro. Só Astra, Hatch, Golf, Prata, Twister e Falco. Viaja longe, mas acorda, se liga nos homens. A barca fosca, só encosta e os moleques somem. Só nego doido, ninguém pede estia. Que ninguém tem medo, mas ninguém confia. Pra ganhar grana não é fácil, tem que ter talento. Às vezes mágico tá vivo, depois do arrebento. Isso não é vida pra ninguém, moleque, abre o olho. Corre na vida toda pra acabar com o de tolo. Dos vagabundo que tá bem, quanto será que chora? Quando volta pro castelo e vê a mãe na porta. De chinela, blusa rasgada e velha. Lavando roupa, ou brigando com as panelas. Do que adianta cê ter carro, Cinderela, macho. Na rua é o rei, em casa é mais um fracassado. Moleque se orienta, olha bem a sua volta. Depois que entra, não tem volta, entra e fecha a porta. Inimigo é um crime, tudo é bom começo. Faço o convite, depois cobro um alto preço. Se vai de malo, deixa o ferro agir com você. Cê vai andar nas nuvens. Inimigo é um crime, tudo é bom começo. Faço o convite, depois cobro um alto preço. Se vai a fama, mulher, dinheiro. Entra de embalo, depois futuro inteiro. Vida foda, vida cabulosa. Meter a mão todo dia no buraco é foda. Andar errado, caminho largo. Meteu os ferros, roubaram, é embaçado. Já te avisei, o crime não é rosas, não é fácil. Logo, logo, vem o seu fracasso amargo. Diante da situação não se incomoda. Moleque doido, mete o dedo na ferida, é foda. Sem se importar, labirinto sem saída. Malandragem vagabunda te excita. Dinheiro no bolso, uma cheirada na farinha. Refém do medo, refém da covardia. A pilantragem vem com a corda no pescoço, é fria. Polícia tamburão, na cola do doidão. Quem te intima diz que no crime é ilusão. Não pega nada. Isso é o que tu acha. Na avenida, mão armada, mete bala. Pescoço pra quebrada, sem imprudência mata. A covardia desce o panto, sonho se acaba. Pra que se envolver, saber que vai morrer. Aqui tu faz, aqui tu paga, você pode crer. Não seja herdeiro disso, o crime é homicídio. Mas o tempo não cansa, eu tô na esperança de viver no futuro, longe da ganância. Bem-vindo ao crime, tudo é bom começo. Faço o convite, depois cobro um alto preço. Se vai de embalo, deixa o ferro agir por você. Cê vai andar nas nuvens. Bem-vindo ao crime, tudo é bom começo. Faço o convite, depois cobro um alto preço. Se vai a fama, mulher, dinheiro. Entra de embalo, depois futuro inteiro. O crime é rígido e existem regras. Se vacilar na corda bomba, a vida entrega. Não tenta sorte, esqueça os malotes. Desempregado, furioso, tenta e morre. Eu tô ligado, nessa merda é só atraso. A ilusão te prende, te amarra em correntes. Fim do túnel pra aqueles que são dependentes. Venha comigo, te mostro o caminho certo. Bem longe da conquista, dos muros eternos. Pense bem, pra não vir afinado. A vida é valiosa, véi, você tá ligado. Ouro de tolo é recompensa pros otários. O mundo é cinza, pra aqueles que vivem na ilha. Tranca fiado, foi cego, caiu na armadilha. O jogo é cabuloso, sistema te oprime. Te põe sem condições. Sujeito a revide, não dá nada, vagabundo é só ficar de boa. Saindo fora do perigo, dada sua coroa. Lutar para vencer, morrer pra não morrer. O seu futuro tá em cima, depende de você. Não seja louco, otário, não pare pra ver. Bater de frente é quente, os cu afine teme. Cuidado no mundão, não seja vacilão. Pra depois não te ver jogado no caixão. Bem-vindo ao crime, tudo é bom começo. Faço o convite, depois cobro um alto preço. Se vai de embalo, deixa o ferro agir por você. Cê vai andar nas nuvens. Bem-vindo ao crime, tudo é bom começo. Faço o convite, depois cobro um alto preço. Se vai a fama, mulher, dinheiro. Entra de embalo, depois futuro inteiro. Bem-vindo ao crime, tudo é bom começo. Faço o convite, depois cobro um alto preço. Se vai de embalo, deixa o ferro agir por você. Cê vai andar nas nuvens. Bem-vindo ao crime, tudo é bom começo. Faço o convite, depois cobro um alto preço. Se vai a fama, mulher, dinheiro. Entra de embalo, depois futuro inteiro.